Atenção, operadores. Ao top de 5 segundos, identificação das emissoras. Deus é amor. Nossa identificação. Rádio Itaí AM. A escolha certa. 24 horas no ar, evangelizando vidas. Rádio Itaí do Rio Claro, 1380 AM, Iuna, Espírito Santo. 1380 AM, a rádio do seu coração. Rádio Itaí do Rio Claro, a rádio que toca você, na frequência certa da adoração. Rádio Itaí, a rádio que toca você, 1380 AM. O som que sai dos estúdios, vai para os transmissores e chega até o seu receptor, é da sua Rádio Itaí. Itaí, Itaí. Atravessando campos, montanhas, cidades e vilarejos e chegando até você. Programa A Voz da Libertação. Rádio Deus é Amor e a hora certa. 7:05. Bom dia, é o que nós desejamos. Programa A Voz da Libertação.